Amém? Semana passada a gente foi ministrado sobre identidade e propósito, e nós vimos que nós somos criados por Deus e para Deus. E mais do que isso, em João 1,12 diz que, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus criados para um propósito, chamados para algo superior, chamados para uma missão. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Irmão, você foi transportado de um lugar de escuridão, de cegueira, para o reino da luz, um lugar de clareza, um lugar de luz, de verdade. Nós temos um propósito e nós sabemos do nosso chamado. A palavra diz, ide e fazei discípulos. E essa semana eu aprendi que não é ide, é indo no original. Indo, fazei discípulos. Fazei discípulos é uma ordenança e é no imperativo. Mas o ir é indo. Então é enquanto você trabalha, é enquanto você compra o pão, é enquanto você estuda, é enquanto você entra no ônibus, indo fazer discípulos. Deus nos quer fazendo discípulos em todos os lugares, de todas as nações, mas também de todos os lugares por onde nós passamos. Aonde Deus te leva, você deve fazer discípulos. Aonde você anda, você deve fazer discípulos. As pessoas que estão ao seu redor devem ser seus discípulos. Nós precisamos ter esse entendimento desse chamado e desse propósito. Jesus, ele morreu no nosso lugar. E esse amor tão grande, ele nos constrange. Ele nos constrange. E essa graça, a Bíblia fala que ela nos basta. Ela é suficiente. Então eu posso caminhar de uma forma altaneira, porque essa graça me basta, esse amor me basta. Ele me constrange, ele me faz ter força para caminhar e eu posso andar, eu posso seguir, eu posso avançar, porque a graça de Jesus está sobre mim. A gente canta porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e isso é uma verdade. Nós só podemos crer no amanhã porque ele vive. Porque senão o que seria de nós? Se não olharmos para Jesus, só Ele tem palavras de vida eterna. Se não fosse Ele, se não fosse por Ele, aonde estaríamos? E queremos viver assim por Ele e para Ele. Mas, irmãos, nem sempre é simples assim. Muitos não conseguem romper em identidade, em propósito, porque estão presos, seja na sua alma, seja no intelecto, seja nas suas emoções, nos seus sentimentos, seja até mesmo na falta de fé, seja, às vezes, por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, e a Bíblia fala sobre isso. São enganos, mentiras, sofismas, heranças, costumes que temos, manias, coisas que nos aconteceram na infância, que nos marcaram, influências que recebemos, seja da sociedade, seja das pessoas que estão ao nosso redor, seja do círculo com quem a gente está convivendo, influências que nós recebemos que operam para nos paralisar, para nos roubar, para nos prender. Muitas vezes são os dardos inflamados do maligno que sopram nos nossos ouvidos, e a palavra também diz sobre isso. E nós precisamos entender que às vezes a vida se torna pesada, difícil. Parecem que os desafios são invencíveis. Mas nessa manhã nós estamos cantando sobre a obra de Jesus na cruz, nós estamos falando sobre quem Ele é. E nós precisamos nos lembrar mais uma vez que a obra de Cristo na cruz nos garante vitória. Vitória sobre principados, vitória sobre potestades, vitória sobre a morte. Vitória sobre tudo isso que citamos aqui, a cruz nos libertou. Você pode dizer bem forte, a cruz nos libertou. Vamos falar juntos? A cruz nos libertou. Agora para você mesmo, a cruz me libertou. Põe a mão na sua cabeça e fala também, a cruz me libertou. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo da lei do pecado, daquele modus operandi que determina que vai ser daquela forma, que eu não vou vencer, não. Eu não sou mais escravo da lei do pecado. Ela não opera mais na minha vida, porque eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz, no meu lugar. A cruz de Cristo, ela me liberta. A cruz de Cristo me liberta e te liberta. Abre em Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Fomos libertados. Do que nós somos libertados, irmãos? Além do pecado que já foi pago na cruz, além da lei do pecado, nós somos libertos, e preste atenção, das fortalezas. Fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são argumentos, raciocínios que não nos deixam pensar de outra maneira. É uma estrutura de raciocínio, de pensamento que me cega. Não é para coisa boa, ele me cega. E nós precisamos estar atentos às fortalezas na nossa mente. A cruz nos liberta dos sofismas. O que são os sofismas? Sofisma é um pensamento hostil à fé cristã. E não só isso, o sofisma, ele nos conduz ao erro. Tem aparência de verdade, mas não é verdade. Faz até certo sentido, mas é em cima de uma mentira. O sofisma, ele até parece lógico, mas a intenção é enganar. É enganar. Mas a cruz nos libertou dos sofismas, das fortalezas, dos dardos e sugestões do maligno. Irmãos, o diabo sopra nos nossos ouvidos todos os dias. Se nós não estivermos atentos, a gente é levado por enganos. A gente fica com a nossa alma perturbada, a gente fica com a nossa mente perturbada, a gente fica com o nosso coração angustiado, porque o diabo, ele lança dardos e sugestões malignas dia e noite. Mas a cruz nos libertou desses dardos inflamados do maligno. E nós podemos levantar o escudo da fé e apagar esses dardos. A cruz nos libertou dos demônios. Hoje você pode levantar a sua voz e repreender o demônio no nome de Jesus. E ele tem que sair, e ele tem que fugir. A cruz nos libertou do medo, da tristeza, do desânimo, da acusação, dos hábitos ruins, do poder das carências, da baixa autoestima, da condenação eterna. Nos salvou e nos libertou do inferno, das enfermidades, do engano, da manipulação. Nos libertou da ganância, da morte, de heranças malditas. Nos libertou dos prazeres do mundo, da incredulidade, do rancor, do ódio, da amargura, da falta de perdão. Tudo que você puder pensar de maldade, de angústia. A cruz me libertou da solidão, da vontade de sumir, de não querer ver ninguém, de não gostar de gente. A cruz nos libertou para a gente estar perto de pessoas, para a gente amar pessoas, para a gente demonstrar amor por pessoas, para a gente servir pessoas, para a gente abraçar pessoas, para nós cuidarmos de pessoas, para nós estarmos unidos, porque quando a igreja está unida, não há nada que pode deter. Se estamos unidos num propósito, ninguém pode nos deter. Mas se a gente não quer estar perto das pessoas, porque pessoas dão problema, porque pessoas são difíceis. Irmão, eu sou difícil, você é difícil. Se eu dou problema, você também dá. Então aqui, olha, somos farinha do mesmo saco, vamos andar junto e vamos nos unir para cumprir um propósito que é muito maior. Para de olhar para defeito dos irmãos, do que está do seu lado, que está na sua frente. Irmãos, nós temos defeitos. Quem não tem defeito? Quem não tem defeito? Tira os olhos de quem está, das pessoas, dos homens. Olha para Jesus, defeito todo mundo tem. E isso é uma estratégia do inferno para destruir a igreja, para quebrar a unidade. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele cobre multidão de pecados. Passa esse sangue, não só sobre a sua vida, mas entende que está sobre a vida do irmão também. Libera perdão. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Quem de nós é perfeito? Quem não erra? Quem não fala uma coisa que não deveria? Quem não toma uma atitude que não deveria? Tem alguém aqui que acorda e acerta o dia inteiro, não faz nada errado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos ser cada dia menos de nós mesmos, mais de Jesus, menos. Menos de mim, Senhor, e mais de Ti na minha vida, para que esses erros realmente, que a gente possa crescer. Que eles sejam evitados, que eles sejam minimizados, que eles sejam menores. Que a gente consiga acertar mais do que errar. Mas, irmão, deixa eu te falar, a perfeição só no céu. Aqui nós temos que caminhar, nós temos que buscar melhorar, nós temos que aprender, nós temos que nos dedicar a ser como Jesus. O nosso alvo é Cristo. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos corrigir os nossos erros, nós queremos deixar as nossas manias erradas, os nossos maus hábitos. Mas nós precisamos crescer em tudo que Jesus é. Nosso alvo de vida precisa ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. E vou te dizer, Jesus olhou para nós. Ah, se Ele fosse levar em conta o nosso pecado. Ah, se Ele fosse levar em conta tudo que a gente faz errado. Mas a Bíblia diz que Ele se entregou mesmo sendo pecadores. Mesmo sendo irreconciliáveis, mesmo sem conserto, Jesus morreu por mim e por você, quando a gente ainda era inimigo dEle. Essa graça me alcançou e te alcançou. E eu preciso fluir nessa mesma graça para o outro. Para o outro. Todo laço cai por terra. Porque a cruz de Cristo me libertou. Você pode dizer? A cruz de Cristo, ela me libertou. Todo laço cai por terra. O Espírito de Deus habita em mim. Eu posso frutificar, aleluia, eu posso frutificar. Eu posso ser uma bênção. Eu posso ser como Jesus. Eu posso ser uma pessoa cheia de amor, cheia de sorriso, cheia de bondade, cheia de paciência, cheia de domínio próprio, cheia de fé, cheia de alegria, cheia de benignidade. Uma pessoa dada, uma pessoa disposta, uma pessoa doadora. Eu posso ser essa pessoa cheia de paz. Eu posso ser aquela pessoa que transmite vida por onde eu passo. Eu posso ser essa pessoa, porque a cruz de Cristo me libertou. Eu posso sim ser como Jesus. Buscar ser cada dia mais parecido com Ele. Ter o caráter de Cristo forjado cada dia na minha vida. Eu posso, porque a cruz de Cristo me libertou. Quem está comigo? O povo estava escravo no Egito, nós lemos em Êxodo 12. Moisés foi enviado para libertá-los. A instrução para aquela noite era muito clara e muito simples, muito específica. O cordeiro seria imolado. O sangue de um cordeiro sem mácula deveria ser passado no umbral das portas, das casas da família dos hebreus. E naquela noite o anjo da morte passou. Você pode imaginar essa cena? Você na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, familiares, porque quem não tinha às vezes, né, eles juntaram, era um cordeiro que desse para uma quantidade de pessoas, não era para ninguém ficar sozinho. Então algumas pessoas se uniram ali, como a gente faz hoje, né, junta a panela. E todo mundo ali à noite, o sangue já passado nos umbrais da porta, sabendo que o anjo da morte iria passar. E sabe o que eu fico pensando? Que aquelas pessoas que acreditaram naquela palavra, elas não deveriam estar com medo, porque elas sabiam que elas tinham feito o que era necessário para que o anjo da morte não tocasse a sua casa. Pode ser que alguma família ficou temerosa? Pode ser, a gente não vai saber. Mas o anjo da morte passou. E o sangue nos umbrais da porta não permitiram que ele tocasse aquelas pessoas. A morte não pôde chegar naquelas famílias. Hoje, Jesus, ele foi enviado como nosso libertador. E hoje esse sangue nos umbrais da porta do nosso coração estão no coração de todos aqueles que creram no sacrifício dele na cruz. E da mesma maneira, o anjo da morte não pode tocar a minha e a sua vida. Quando cremos no sacrifício de Jesus na cruz, o sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro sem mácula, derramado naquela cruz, nos liberta. Deus livrou toda a família. E essa é uma palavra profética para mim e para você. Deus livra toda a nossa família. Em nome de Jesus. E nós aproveitamos, Pai, para orar por aqueles nossos entes queridos, familiares que ainda não te conhecem. E nós clamamos o sangue de Jesus sobre a vida deles. Que o Senhor se manifeste a eles, Pai, como Filho de Deus. Que eles tenham uma experiência pessoal e profunda contigo. E que também sejam transportados do império das trevas para o reino de luz. Em nome de Jesus, porque a tua promessa é para nossa família. E nós queremos todos os nossos rendidos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Deus livrou toda a família naquele momento. Hoje, Ele também nos salva. Naqueles dias, a salvação, ela viria numa única oportunidade. Hoje, pode vir a qualquer momento. Basta invocar o nome de Jesus. Basta você invocar o nome de Jesus e a salvação vem. Ele vem para te salvar. Ele escuta o seu clamor e Ele vem. E Ele salva. As 10 pragas que foram enviadas ao Egito foram uma ação divina destronando os deuses daquele povo. Uma vez que os deuses da nossa vida são destruídos, nós podemos sair do Egito salvos. E o que nos prende? Do que Jesus quer nos libertar hoje? Hoje. O que está dentro de mim? O que eu preciso discernir? O que eu preciso arrancar de dentro de mim? O que eu preciso jogar fora? O que eu preciso destruir? Essa é uma reflexão para cada um de nós. A confissão, ela é o caminho. Deus pode te mostrar uma aliança que você fez no passado, um objeto que você deve jogar fora. mas muito mais do que isso também, Ele pode mostrar o que está no seu coração. De amarra, de falta de perdão. Mesmo quando tudo parece bem, lá no fundo pode haver um coração doente que precisa de cura. Jesus nos libertou e Jesus também nos cura. Jesus é o libertador e a sua ação é diária. E Deus usa o corpo de Cristo, a igreja, para trazer cura para as nossas vidas. E isso é tão verdadeiro que Tiago fala, confessai uns aos outros os vossos pecados para serdes curados. Como se torna importante e vital a vida em célula. Como se torna importante e vital a vida com discipuladores, com líderes, com pastores sobre nós, em interdependência. Interdependência não é independência, é interdependência. Precisamos uns dos outros, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, não só de mãos dadas no louvor, mas de coração unido. Eu queria que você fechasse os seus olhos, deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora. Uma coisa que Deus tem me ensinado e que eu tenho aprendido é a importância de isolar, de anular, de fazer calar qualquer outra voz externa ou interna que não seja a voz de Deus. A Bíblia tem um versículo que sempre mexeu muito comigo. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e sem dúvida nenhuma delas é sem sentido. E eu preciso isolar essas vozes externas. Seja a influência de pessoas, sejam os dardos do maligno, sejam as pressões da sociedade, sejam as pressões das circunstâncias. Eu preciso isolar também as vozes internas, das minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos, o meu próprio eu. Nós precisamos isolar essas vozes. Como aqueles fones hoje atuais de ouvido, que você aperta um botão e ele te isola do barulho que está externo. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Só ela. Só ela. Através do doce e sábio Espírito Santo de Deus. Que traz luz na nossa vida. Que traz verdade. Que traz clareza. Que dá paz. E mais do que isso, irmão. Que te ajuda a discernir espiritualmente tudo que está acontecendo ao seu redor e dentro do seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode discernir o que está dentro do seu coração. Peça a Ele nessa manhã. Que o Senhor possa trazer discernimento, discernimento ao que está dentro do nosso coração. A cruz me libertou, a cruz me liberta, a cruz te cura, a cruz ela garante vitória.